cena. Meia dúzia de pratos esmaltados, um fruto velho, um terço, um crucifixo. Uma imagem de São Jorge e outra Nossa Senhora da Conceição. Um fogão, quatro bocas, três panelas, um colchão. Fé, miséria, necessidade, devoção. No cardápio de hoje, arroz, feijão e ovo. O povo que sustenta a maioria de povo. Geladeira de segunda mão, no interior várias garrafas de água. A esposa cuida do lar, dos três filhos, do marido e ainda lava, passa pra fora. O marido, servente de pedreiro, trabalha o dia inteiro na construção civil. Os três filhos frequentam a escola. A mais velha, segundo grau, lutadora, quer ser professora. O do meio estuda, mas quer ser craque da bola. O caçula quer ser médico, talvez por se lembrar do quarto que morreu no parto. A rua de terra anuncia os restos de pipa, cheiro de merda no ar. Tios, botecos, bêbados, drogados, lágrimas, sangue, dominó, sinuca, carteado. Uma porrada de desempregados, uma porrada de moleques noiados. Várias meninas seguindo pelo caminho errado. Só dou valor aos vagabundos, malucos, viciados. Sobem e descem a rua o dia todo com um shortinho socado no rabo. Tiros, botecos, bêbados, drogados, lágrimas, sangue, dominó, sinuca, carteado. Uma porrada de desempregados, uma porrada de moleques noiados. Tiros, botecos, bêbados, drogados, lágrimas, sangue, dominó, sinuca, carteado. Uma porrada de desempregados, uma porrada de moleques noiados. É a maldita influência da TV que insiste em dizer que a sensualidade da mulher brasileira, que provavelmente em breve estará em uma esquina, vendendo seu corpo e alma pela vida inteira. Seu filho, a única esperança, é triste. Uma criança gerando outra criança. Infelizmente a realidade do cotidiano, a putaria impera, entra ano, sai ano. E essa situação só se inverterá quando aprendemos a votar. Quando aprendemos que é com atitudes que se faz um país, que mesmo vivendo no gueto posso ser feliz, que o mais humilde dos casebres pode ser um lar. Pense nisso, irmão, e aprenda a votar. E aprenda a votar. Tiros, botecos, bêbados, drogados, lágrimas, sangue, dominó, sinuca, carteado. Uma porrada de desempregados, uma porrada de moleques noiados. Tiros, botecos, bêbados, drogados, lágrimas, sangue, dominó, sinuca, carteado. Uma porrada de desempregados, uma porrada de moleques noiados. Lembra-te daquele que nasceu entre animais, que andava entre os pobres, aleijados, trabalhadores, leprosos, cegos, prostitutas, levando a todos carinho, conforto, esperança e fé. Que morreu tentando nos ensinar a não pensar somente em nós mesmos, que não é criticando a vida alheia que a sua será melhor. Aquele que optou por viver entre os pobres, sendo ele um rei, filho do rei, faça a tua parte que eu te ajudarei. Lembra-te disso e aprenda a votar.